changing of sunlight. Bom dia, Mazuti. Bom dia, gente amiga. Eu me coço todo quando ouço uma mãe dizer pro filho: homem não chora. Como que homem não chora? Onde está escrito que o homem não chora? Para mim, o homem chora. E chora mesmo. Hoje eu acordei meio triste. Talvez sem motivo. Mas sempre que isso acontece, eu lembro do meu pai. Eu sempre ligava para ele nesses momentos, nem que fosse só para ouvir a sua voz. Ficávamos os dois procurando qualquer assunto, útil ou inútil, apenas para conversarmos. Lembrei-me então de uma prosa do Rolando Boldrin. Hoje, aqui, olhando para você, meu pai, tô me lembrando quanto tempo faz que pela primeira vez na vida eu chorei. Não foi quando nasci, porque que sei, eu vim berrando. E disso ninguém se lembra, não. Foi quando um dia eu caí, levei um trupicão. Eu era criança, me esfolei, a perna me doeu, quis chorar. Olhei para Vancê, que esperança. Vancê nem correu pro chão me levantar. Só me olhou e me falou: que é isso, rapaz? A levanta já daí. Homem não chora. Aquilo que Vancê falou naquela hora calou bem fundo, porque Vancê era o maior homem do mundo. Não sabia mentir, nem para mim, nem para ninguém. O tempo foi passando, cresci também, mas sempre me lembrando: homem não chora. Foi o que Vancê falou. O mundo foi me dando solavancos, ia sentindo nas pobrezas os trancos, vendo as tristezas voltear nossa família, e às vezes as revoltas que eu sentia era tanta que me vinha um nó cego na garganta, uma vontade de gritar, berrar, chorar. Mas qual? Tuas palavras, pai, não me saíam do ouvido. Homem não chora, homem não chora. Então, mesmo sentido, eu tudo engolia. Eu segurava as lágrimas que doía e elas não caíam, nem com tamanho de qualquer dor. Veio a guerra dos 40 e eu estava lá, um homem feito para defender o Brasil. Vancê e a mãe foram me acompanhar para despedir. A mãe coitada, quando me abraçou, chorou de soluçar, mas nós dois não. Nós só se olhamos, se abracemos e se despedimos, como dois homens, sem chorar nem um pingo. Ah, eu me lembro bem, era um dia de domingo. Também quem é que pode esquecer daquele tempo ingrato? Fui para a guerra, briguei, berrei feito um cachorro do mato. A guerra é coisa que maltrata. Fiquei ferido, com saudade de Vancês, escrevi carta. Sonhei quando me desesperei, mas chorar meu, não mesmo. Chorar, que era bom, não mesmo. Nunca chorei, porque eu sempre me lembrava daquilo que pai falou. Homem que é homem não chora. Agora, vendo Vancê aí, desse jeito, quieto, sem falar, até com a barbinha rala, porque não teve tempo de fazer, todo mundo em volta olhando e chorando por Vancê, eu quero me lembrar, eu quero segurar, eu quero imaginar que nós dois sempre combinemos de que homem não chora. Quero imaginar que um dia você volta para nossa casa e nós vai poder de novo se ver assim para conversar. Então vem vindo um desespero que vai tomando conta. A dor de ver você assim é tanta, pai, que me volta aquele nó cego na garganta e uma lágrima teimosa quase cai. Olho de novo para os teus cabelos brancos e alguém me diz agora, para olhar pela última vez, que está na hora de você embarcar. Passo a minha mão na sua testa, que já não tem mais pensamento, e a dor que estou sentindo aqui dentro vai aumentando, quase arrebentando os peitos. E eu não vejo outro jeito se não me desculpar. O senhor pediu tanto para Mod eu não chorar. Homem não chora, o senhor cansou de me falar. Mas pai, vendo o senhor assim indo embora, me a desculpe, mas hoje eu tenho que chorar. Então tá, até a próxima segunda-feira. Três abraços, tchau.